Eleições 2018. Oferecimento JA Celulares. Telefonia digital. As melhores marcas. E eu recebo aqui no estúdio o candidato a deputado federal pelo Partido Rede Sustentabilidade, Hamilton Farias, número 1800. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os amigos ouvintes da Rádio RCI. É um prazer imenso estar aqui com todos vocês. E vamos primeiramente, né, para o ouvinte que está nos acompanhando aqui, para que ele possa conhecer um pouco, né, de quem é o candidato Hamilton Farias. Inclusive, a sua primeira candidatura ou já teve anteriores? Exatamente, é a minha primeira candidatura. Bom, eu sou Hamilton Farias, como você disse, sou jornalista, moro em Foz do Iguaçu há 18 anos. Quando vim para Foz, eu vim de fora do Brasil, nos anos 88, 89, eu saí do Brasil. Morei em 7 países de Latinoamérica, fiz rádio e TV nesses países, eu sou da área da comunicação, adoro rádio, desde meus 18 anos faço rádio, e nesses países sempre trabalhei com comunicação, e quando decidi retornar ao Brasil, fui para São Paulo, sou paulista, de São Vicente, litoral paulista, mas não me senti bem mais no Brasil. Estava muito acostumado com a cultura latina e tudo mais. Então, fui ao Paraguai, morei em Assunção 3 anos, e depois vim a Foz contratado por uma indústria alemã. E fiquei, adorei a cidade, por causa da cultura, por causa da diversidade, né? Temos pessoas de diversas nacionalidades aqui vivendo na fronteira, e toda essa influência do Paraguai e da própria Argentina, resolvi ficar aqui. Portanto, já há quantos anos? 18 anos? Há 18 aqui? Anos, vivo em Foz do Iguaçu, estive envolvido sempre na política, mas políticas públicas, né? Sempre envolvido nas maiores decisões que o município teve que enfrentar, que os trabalhadores iguaçuenses tiveram que ir à rua, né, para defender os seus direitos, e sempre envolvido. Fui presidente do Centro de Direitos Humanos, aqui em Foz do Iguaçu, e também fui conselheiro estadual de cultura, representando 53 municípios. Sou um dos porta-vozes estaduais da Rede Sustentabilidade. A rede, ela tem uma estrutura diferente. Nós não temos presidente, temos porta-vozes. E são dois, um homem e uma mulher, e eu sou masculino. Já estive outra época como porta-voz, e agora retornei a essa função, que é como se fosse presidente do partido no estado. Fiz parte da nacional do partido, sempre, todos esses anos, desde que a rede existe, sou um dos fundadores da rede, desde que existe, sempre estive dentro do partido, mas sempre fiz políticas não partidárias. Porque política eu acho que todos nós somos. Existem aqueles que estão dentro de um partido e aqueles que fazem a luta diária pelos direitos do brasileiro. E como é que foi essa decisão de apresentar candidatura agora a deputado federal nessa eleição de 2018? Então, eu nunca tive nenhum interesse em colocar meu nome a uma candidatura, né? Colocar meu nome a um pleito. Sempre gostei de fazer esse trabalho que temos feito constantemente. Porém, a situação que nós estamos vivendo hoje no Brasil, né, um retrocesso com todas essas emendas colocadas pelo governo Temer, e retrocesso que não somente agora do governo Temer, mas que vem há muitos anos do governo, do próprio governo Dilma e outros governos anteriores, nos fizeram tomar essa decisão. Houve alguns municípios que assinaram um documento em novembro do ano passado solicitando o meu nome como candidato. Eu disse não, no momento eu disse não. Depois disso, outros municípios se uniram. Eu estive em São Vicente, fui falar, eu costumo, nas grandes decisões, falar com a mãe, saber o que ela acha, ouvir a opinião da família. E eles falaram que seria importante eu começar um processo para ampliar minha luta diária. E vim a Foz do Iguaçu, conversei com a base, com os movimentos sociais a qual nós caminhamos, com o partido, e eles decidiram que o meu nome seria importante nesse momento. Temos uma candidatura a nível nacional, Marina Silva, que é a nossa candidata. Temos aqui o Flávio Arnes, que é o nosso candidato ao Senado. Então, hoje o meu nome está posto, estamos fazendo campanha, conversando com toda a sociedade iguaçuense, conversando com todos os setores da sociedade e em vários municípios do estado. Uma das perguntas que eu faço é justamente com relação a essa abrangência da candidatura, porque a gente sabe que Foz do Iguaçu, historicamente, ela tem dificuldades em eleger candidatos em razão da quantidade de votos locais, a dificuldade que candidatos locais consigam votos fora, né, aqui do município. Como é que vem sendo trabalhada essa candidatura? Você também tem estado presente em outros municípios? Exatamente. Nós fizemos aquilo que no momento eleitoral chamamos de dobradinha, né? Então, nós fizemos dobradinha com 10 deputados estaduais que estão desde o começo, desde a pré-campanha, trabalhando o nosso nome. Então, temos dobradinha em Guaíra, em Morretes, em Paranaguá, temos dobradinha em Marialva, em Curitiba temos 4 deputados estaduais trabalhando diariamente a nossa candidatura. Temos também em Pinhão, em Reserva do Iguaçu. Fora esses 10 deputados estaduais, temos mais 11 municípios trabalhando também a candidatura. Na verdade, como nós tivemos um trabalho de construção da rede, eu sou porta-voz e caminhei o estado inteiro, digamos que quase 90% dos municípios onde tem rede foi constituída através do nosso trabalho, das nossas visitas, de conhecer a cada pessoa e também da influência na cultura, porque fui representante de 53 municípios como conselheiro estadual de cultura, nos deu essa chance. E sabe, Guilherme, eu digo com toda sinceridade, se existe alguém aqui em Foz do Iguaçu capaz e não só que tenha capacidade, mas com condições de ser eleito deputado federal, sou eu. E eu vou te explicar o porquê e aos amigos ouvintes da rádio. A maioria das pessoas que tem posto o seu nome, salvo, penso que a professora Kátia, que tem uma situação muito parecida comigo, mas os demais, eles, se fizerem 20, 30, 40 mil votos, eles vão eleger aqueles que já estão lá. Existem, são partidos que têm grandes caciques, que se elegem constantemente. Então, muitas dessas pessoas, elas são apenas laranjas dos grandes caciques. Na nossa coligação, não. Nós fizemos uma coligação enxuta, com 3 partidos, é a Rede, o PPL e o Democracia Cristã, o DC. São partidos que no Paraná nenhum tem deputado federal. Fizemos uma chapa completa com quase 50 candidatos, né? E aquele que fizer dentro dessa coligação entre 20 mil votos, 20, 25 mil votos no Paraná, está eleito deputado federal pela estrutura da coligação e pelos nomes que nós trouxemos a essa coligação. Essa é justamente uma pergunta que normalmente eu faço no final da entrevista com relação ao cálculo, né, de votos. Então, vocês calculam que mais ou menos entre 20 e 25 mil votos na coligação consegue eleger um candidato? Consegue eleger porque nós construímos uma legenda completa, né? Fizemos os cálculos de capacidade de cada um desses candidatos e hoje qualquer um desses 40 e tantos candidatos que fizer entre 20 e 25 mil votos está eleito deputado federal. E com toda a nossa estrutura que nós construímos, que é um trabalho de anos, sabe, Guilherme? Política, ela não pode ser definida no momento eleitoral. O momento eleitoral, ela define o trabalho que a pessoa vem executando por toda a vida. Eu não estou aqui para fazer política nesse momento. A minha vida, desde meus 13 anos, eu faço política, né? Eu nasci num lar politicamente estruturado, tive mãe e pai que tinham envolvimentos e conhecimento político, eu nasci num lar assim, e aos 13 anos eu comecei nos movimentos estudantis e tudo mais, a fazer esse trabalho social em defesa dos direitos dos trabalhadores e de tudo mais. Em 88, a minha esposa já era casada, com 20 anos, foi assassinada nos resquícios da ditadura, e eu tive que sair do Brasil, né, praticamente para não ser morto também por causa da situação que a ditadura trouxe a esse país. E depois de quase 16 anos eu retorno ao Brasil e estou em Foz do Iguaçu há 18. Então, eu sou uma pessoa que tem um conhecimento político, tenho conhecimento social, conhecimento econômico, tenho certeza de tudo que eu tenho que fazer lá na Câmara Federal e não tenho dúvida de todo o trabalho que nós temos que executar em defesa do povo brasileiro. Na Bolívia eu vivi também um momento de ditadura, na época do general Hugo Banzer Soares, morei 2 anos na Bolívia com os índios Aymara e com os índios Quechuas. Então nós temos uma estrutura e um conhecimento social de vida, né? E agora estamos dispostos a colocar a nossa experiência, o nosso trabalho, a nossa história de vida dentro do Congresso Federal para a defesa daquilo que é justo, que é ético e que é correto para o povo. Hamilton Farias, número 1800, se eleito deputado federal, quais são as principais bandeiras que você pretende levar lá para Brasília? Então, uma das coisas que nós estamos defendendo é a criação de uma comissão para análise de todos os contratos públicos e privados. Por que, Guilherme e amigo ouvinte? Uma boa parte da corrupção no Brasil está dentro desses contratos feitos do Estado com a iniciativa privada, né? A Lava Jato trouxe isso, outras operações aí trouxeram que são nesses contratos que há corrupção, que envolve o Estado, que envolve setor público e o setor privado. E servidores, né? Alguns servidores que conseguem organizar toda essa máfia, toda essa bandidagem dentro do Estado. Então vamos criar uma comissão para analisar todos os contratos públicos e privados. Guilherme, eu fico imaginando, né? Um candidato, vamos dar exemplo aqui de Foz do Iguaçu, ele tem é eleito para 4 anos. Por que um candidato a prefeito eleito por 4 anos fecha um acordo com a Sanepar de 20, 30 anos? Fecha um acordo aí com as empresas de transporte público com 20, 30 anos? Isso não é normal, né? O cara deixar um legado a outro que, de repente, o outro não concorda com isso. Então, geralmente, nesses legados, geralmente, nesses contratos, há corrupção, há propina, tudo. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, chegando no Congresso Nacional, é criar uma comissão para análise de todos esses contratos anteriores e dos próximos contratos que o governo, seja quem for ele, vai fazer. Foz do Iguaçu é uma cidade que depende bastante, né, da questão relacionada à Brasília, até por ser uma cidade de fronteira, concentrada em instituições como Itaipu Binacional, Receita Federal, Polícia Federal, enfim, há uma universidade federal que temos aqui na cidade também. O próprio parque, né? Exatamente, Parque Nacional do Iguaçu, enfim, são instituições aí que dependem de Brasília. Como é que você prevê essa atuação até em defesa de interesses aqui de Foz do Iguaçu e região, se eleito? Existe uma coisa muito importante que nós temos que explicar aos ouvintes, Guilherme, que as pessoas elegem, às vezes, o candidato, ou pensa em votar no candidato que promete trazer dinheiro. Né? Às vezes, trazer dinheiro é importante, mas, às vezes, criar leis e combater a corrupção faz o dinheiro vir de forma efetiva, correta, honesta e com projetos sérios. Tivemos pessoas que já prometeram viadutos, que diz que já trouxeram dinheiro para viaduto e nunca chegou, não aconteceu. Já tivemos pessoas que prometeram a duplicação da rodovia das cataratas, deputados candidatos a federal, nunca aconteceu. Então, assim, e dizem que esse dinheiro veio. Tem dinheiro que diz que já veio para o hospital, mas nunca aconteceu nada no hospital. Então, essas tragédias, elas são resolvidas quando? Quando realmente nós criamos leis efetivas, né, com prazos para o seu cumprimento, né, e que o dinheiro ele venha exatamente para aquilo que é previsto. Porque o dinheiro, quando chega em Foz do Iguaçu, ele desaparece. embora as promessas de campanha, embora os outdoor saia aí nas avenidas principais dizendo que fulano esse, fulano aquele, trouxe tanto dinheiro para tal coisa, e esse dinheiro nunca chega realmente e efetivamente à população iguaçuense. Nós não. Nós não queremos apenas prometer recursos. Nós queremos prometer que realmente o Estado Federal ele seja eficiente. Há uma pergunta muito que as pessoas nos fazem. Você é a favor do Estado máximo ou do Estado mínimo? Eu sou a favor do Estado eficiente, de que ele realmente realize aquilo que é lei, aquilo que é proposto, que é dar segurança, que é dar alimentação, que é dar educação de qualidade geradora de oportunidade. Então, eu não proponho e nem prometo trazer recurso. Eu prometo ser um gestor, trazer aquilo que é necessário para cada dos municípios, não somente da região oeste. Porque eu não posso fazer um mandato apenas para a região oeste. Eu sou um deputado, vou ser um deputado federal e quero defender o Paraná por um todo e também o Brasil por um todo naquilo que realmente favorece a nação. Uma última pergunta aqui, que até encaminhada por ouvintes aqui para a RCI, com relação à questão do fundo partidário, né? Porque é um tema que vai ser tratado lá em Brasília. Qual a sua visão sobre o financiamento público de campanhas? E também a pergunta se sua campanha está recebendo recursos deste fundo. As pessoas, elas podem entrar lá no site candidaturas, TRE, alguma coisa assim. A minha candidatura não recebeu nenhum recurso do fundo. Hoje, se não me engano, a nossa candidatura deve estar chegando a R$ 1.600 de gastos, né? Eu sou contra o fundo. Eu acho que sou contra. Tivemos essa mini reforma que houve, mas foi uma mini reforma bandida que só favoreceu os grandes partidos. Por exemplo, PT, os partidos da ordem, PT, PSDB, PMDB, DEM e PP, que são os partidos que sempre estiveram unidos no caos e na desgraça brasileira, esses partidos que nos trouxeram a essa situação, que sempre se uniram quando tinham pautas que favoreciam a eles, mesmo que essas pautas iam contra a nação brasileira, mas se favoreciam a eles, eles se uniam. Esses partidos estão recebendo quase 200 milhões. A rede ficou entre 10 a 11 milhões. Esse dinheiro não chegou nos municípios, porque nós temos uma candidata a presidente da República, que tem todas as condições de governar esse país, pelo que ela é, pelo histórico de vida, pelo projeto que ela apresenta para a nação. Então, eu sou contra essa mini reforma que aconteceu, porque tirou o dinheiro da contribuição dos empresários, né, do empresariado. O empresariado não pode mais colocar dinheiro, mas o candidato pessoa física pode. Então imagina, né, cara, uma discrepância total, né? Eu, um jornalista, você trabalha aqui na rádio, sabe quais são os valores que nós ganhamos nos nossos trabalhos, que é um valor pequeno, né? Eu, comparado a um candidato que vem de fora e traz o título para cá para se favorecer de Foz do Iguaçu, que é o caso do Giacobbo, que já prestou conta de 2,5 milhões na sua campanha, né? Sem falar de candidatos ricos que nós temos na cidade, tanto estadual como federal, que colocam do seu próprio bolso 100, 200 mil na sua campanha. Então, há uma injustiça, essa discrepância, tanto de recursos quanto de horário eleitoral, tem que acabar. O horário eleitoral ele tem que ser para todos os candidatos, seja independente da quantidade de deputado, independente da quantidade de recurso, tem que ser justo para todos. Marina, ela sempre tem sofrido de forma grave, injusta nas candidaturas. Por quê? Porque nós decidimos não fazer aliança com os partidos da corrupção, com o PP, que é o maior partido da corrupção, com o PT, que está envolvido em lamas, com o PSDB, que não se fala. Decidimos não nos unir aos corruptos para construir uma aliança justa, séria, pela nação. Sofremos porque esses partidos estão unidos para seus projetos de poder. E você veja, Guilherme, que isso é tão sério, é tão grave, que hoje as pessoas estão decidindo a eleição da seguinte forma: eu vou votar nesse porque não quero aquele. Ou vou votar naquele porque não quero esse. As pessoas não estão escolhendo o voto porque tem um histórico de vida do candidato, porque o candidato tem um projeto para o país. Não, não é em cima de projeto que as pessoas estão votando. Elas estão votando em cima do ódio. Eu odeio aquele grupo, então vou votar nesse, que ainda nem concordo com ele, mas vou votar nesse porque não quero aquele grupo a qual eu odeio. E fica essa polarização maldita que há anos, desde os 4 anos atrás, desde 2014, essa polarização maldita tem trazido o país a essa desgraça e parado o Brasil. O Brasil tem parado economicamente, tem parado em todos os sentidos por causa dessa maldita polarização. Está na hora de nós decidirmos um voto, mas um voto consciente. Analisar o histórico do candidato, saber quem ele é, a trajetória política dele, analisar o projeto que ele tem. E se realmente aquilo que ele promete, ele realmente pode cumprir. Porque, na verdade, existem muitos chavões, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas sem base nenhuma de que isso realmente possa acontecer. Estamos já aqui no limite do nosso tempo. Agradeço ao candidato Hamilton Farias, ele que é candidato a deputado pela Rede Sustentabilidade, número 1800. Muito obrigado pela participação aqui na RCI. Eu que agradeço, Guilherme. Agradeço a Rádio RCI pela oportunidade. Isso é muito nobre, né, da comunicação, estar aberto a todos os candidatos, né? Imagine se isso fosse lei, né? E como já havíamos falado sobre a questão do tempo eleitoral, do período eleitoral, da campanha eleitoral em rádio e TV. Mas eu agradeço de coração e convido a todos os iguaçuenses. Eu sempre digo o seguinte: busque me conhecer que você não vai se arrepender. Então, eu quero deixar aqui o nosso, se você me permite, o nosso WhatsApp de campanha, que é o 459-9963-55, 459-9963-55. Você pode mandar uma mensagem, se você quiser nos ajudar, quiser contribuir com o nosso projeto, você é nosso convidado. E no dia 7, vote 18. Vote 18 para presidente, temos Marina Silva e Eduardo Jorge. Vote 18 para governador, temos o professor Jorge como nosso candidato a governo e o Flávio Arnes como nosso candidato ao Senado. 181. Aqui temos a nossa amiga Gabriela, Bianca Gabriele, que é a nossa candidata a deputada estadual, que é 18321. Acredito que ontem ela esteve aqui com vocês. E o meu número é 18.800, 1800.